2.000 pés, reportará nesta proa estabilizado o localizador. Seu nome é 313, complete final, torre 186. 186, boa noite. Pegou o 889. Torre Salvador, gol 1889. Gol 1889, controle, prossiga. Cruza 270, extensão 360. Chame Recife 251, alternativa 3325, bom voo. 251-3325, obrigado senhorita, bom trabalho. Sua pausa em descida para 4.000 pés, ajuste 1013. 4.000 pés, 1013, sua pausa. Só 03, confirma indicada. É, 195. Gente, reduza para aproximação o SA 03, informo que irá seguir como número 2, aeronave que precede, no momento com 120 de ground, a 5 milhas da sua frente. 03. No localizador agora. Gente, agora tem transferência de comunicação, reduzindo para aproximação final. Reduzindo já com 160 o SA 03. Gente, o SA 03, reduzindo para aproximação, aeronave que precede agora 5 milhas da sua frente. Chame torre 1186, SA 03. Manda torre, SA 03. Salvador, é o SA 03. SA 03, reporte no externo. Será no externo, SA 03. Guardião 06, chama a torre no 1862. 1862, Guardião 06. Torre Salvador, é o Guardião 06. Guardião 06, continue na linha do litoral, reporte Itapuã. Itapuã, 06. Bono 405, está presente, foi o Fito. Roger, o Fito, Bono 405. Salva Salvador, o gol no 604, por gentileza, tem aprovado a saída para Fortaleza? Livre. Fazendo pista livre, 03. Salva Salvador, até 3152, boa noite, ponto 0-0 pronto. Guardião 06 em Itapuã. Guardião 06, ciente, vai aguardar a passagem do tráfego na final no zero. Após o tráfego, eu vou autorizar uma base direta para o Grael, o Guardião. Sim, ativo, Guardião 06, vai ficar em Itapuã aguardando a autorização para voo direto no Grael. Chamei 6313 a 07, libera a direita, 121, decimal 9. Direita, 219. Torre Salvador, até 3152. 3152, estou ciente do seu tráfego, vai aguardar pouso da aeronave na conta final, após ali mantém. Ali mantém após, obrigado, 3152. ...03, vento 080 graus, 109, Oxineta livrando, está autorizado o pouso. Autorizado o pouso, SA 03, contém baixo trabalho. Prince Cock, Aiden cleared both arrival descent short level 070. Aiden, we are both arrival descending Para qual pegou no 604? Autorizado 370 para Fortaleza, rota é Zulu 19, decolagem pista no zero, curva à esquerda, Momo Frote, 1198-5145. 7 autorizado então, 370 para Fortaleza, 9 para Zulu 19, decolada 10, curva à esquerda, Momo, transição Frote, controle 1198, transponder 5145, gol 1604. Confirma o nível, 1604? 370. Só correto, chame para puxa acionamento. Chamará o gol 1604, obrigado. 3662 da TAM, pronto para o táxi. Está com 151 a bordo, alterna Fortaleza, 12h40 de autonomia. 3662, livre até o ponto de espera 1-0, Juliette Alfa, 18.6 no ponto de espera, 1013 o ajuste. 1013 no ajuste, Juliette Alfa, ponto de espera 118.6. Jet 6748, direto em Tapia. Direita, reporte na Delta para cruzar a pista para o pátio militar. Nessa frequência. Delta 603. Controle Salvador. Boa noite, TAM 3305, frente da Victor, descendo para 160. TAM 3305, boa noite, acione identificação autorizada a chegada da Mari, desceu 060. 060 na Mari, TAM 3305. Iniciando, TAM 3152. Web 5827 no 01, no livre puxa acionar. Livre puxa de acionamento, Web 5827. 107, obrigado, boa noite. Fazendo 1, frequência livre, guardião. Obrigado. De volta a ótica, desce para 3.000 pés, o ajuste permanece no 013. 3.000 pés, no 013, de volta a ótica. Final do 3 para ingressar no 1, acha, né? Xané 6313, mantendo a saída do pátio, aguarde ainda para ingresso. Ok, vai manter então o pátio 3 aí. Muito boa noite, pode esperar dar 1-0, pronto. São 3662, alinha e mantém 1-0. Alinha e mantém. Alinha e mantém 1-0, 3662. TAM 3152, decolou aos 12, 198, bom voo. 198, boa noite, TAM 3152. SAR 03, autorizado o cruzamento da pista ao estacionar a parte militar, frequência livre. Autorizado o cruzamento, SAR 03, obrigado. Boa noite, contato radar, sua 330, Sera Puca. 330, Puca, TAM 3152. T5219, chame Recife, 126, decimal 0. 1260, 5219, boa. TAM 3662, pista livre, uma centena com 109, sem livre decolagem. Iniciando o TAM 3663. 6313, seu portão número 3, o tráfego da web está puxando. Se o senhor preferir e quiser contornar a aeronave via Juliette, primeiro, depois Alfa, e ingressar pela Índia para o 3, está autorizado. Ah, eu quero sim. Então eu vou entrar Juliette aqui e após Índia para o 03. Obrigado. 6748, passando para 2010 ou no 013. Whiskey Zulu, mantenha presente pro, nível de voo no 00, reporte quando pronto para descida, Whiskey Kilo Zulu. Beleza, obrigado, descida. Whiskey Zulu, desça para o nível de voo 060. Whiskey Zulu, pouso no site, confirme. Qual o primeiro nome que modulou? Índia para Mosca, está cruzando 3.000, autoriza 2.000, pronto, BOR. Está autorizado 2.000 pés, o ajuste no 0 no 3 é após para modificação de regras, Índia para Mosca. Modifica da presente já. Modificado aos 2.3 no 5, desta em condições visuais no 1.500 pés, reporte visual com o 7. Relativo, reporte para visual com o 7. Confirme a sequência para pouso aí, a aeronave é Índia para Mosca, está na, como número 2 ou número 1? É o número 1. Confirma aqui. Já da presente a visual com a 17, se autorizado, voa para interceptar final da nação. Para ingresso no circuito, torre no 862 para Mosca. 262 para Mosca. Controle Salvador, boa noite, Tan 3662. Tan 3662, contato radar, voo 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, Tan 3662. Controle Salvador, boa noite, total 9907, centro da Vitor, cruza 200 para 160. Total 9907, adicione identificação, autorizada chegada Bonf, desceu 080. Bonf, desceu 080, total 9907. Força final da Anastasia, tá parado. Tan 3605, retorno para o sequenciamento, esquerda 015, limite ao localizador. Esquerda 015, corte, tá? Europa 083, descendo 4000 feet, canete 1013. Descendo em 5000 feet, 1013, Europa 083. O controle de Salvador, Tan 3662. Prossiga. Alguma possibilidade de coordenar Zipar com o centro Recife? Aguarde. Tan 3305, desça ao 050. Total 9907, redução 2409, é o número 4 da aproximação. Reduzindo 2409, total 9907. Cruzando 52, cruzando nível 140. Confere. Salvador é o Web 5827, aproximando ponto espera 10, pronto. 5827, está autorizada a linha decolar 10, 080 com 10. Autorizada a linha decolar, Web 5827. Salvador, tá 3152, possibilidade de coordenar nível 310 e a prova de Maceió? Chame agora Recife, coordenando com o mesmo 126, decimal 85. 2685, obrigado, boa noite. Boa. Objeto 6748 para o localizador, direita 080, reporte estabilizado. Direita 080, reporte aéreo. Tropa 083, read the speed 220 knots. 220 knots, já está 083. Então 3305, confirma indicado. 220 knots. Sente, reduza 200. 04. De 13, chama na ponta, ponto, espera 186. Obrigado, boa noite, boa noite, 04. Direita 7, Capaz, que informe pista livre. Tá, 083, mantém em faixa, Franco. Tropa 083, descend 3,000 feet, canete 1013. Descending 3,000, Europa 083, 1013. Tropa 083, with the speed 170 knots. Reducing 170 knots, Europa 083. Então 3605 para o localizador, direita 060, descendo para 4.000 pés, do Canegama 013. Direita 060 para o loque, 4.000 pés. Total 9907, reduza 2109. Reduzindo 2109, total 9907. Jet 6748, complete a aproximação, torno na 862. 86, obrigado. Tropa 083, reduce to final approach speed, descend 2,000 feet, report established. Descending 2,000 feet and we report established, Tropa 083. Salvador, boa noite, objeto 5827, cruzando 277. Objeto 5827, contato radar, voo 340, saída da EL. Saída da EL, 340, contato radar, objeto 5827. 90 com 112. Autorizado pouso, Webjet 6748. 3662, chame Recife, 1-2-6-1-8-5. 2085, Recife, obrigado, boa noite. São 3305, desce para 2.000 pés, ajuste no 03, está livre o ILS e reporte estabilizado. Toma 9907, desce para 4.000 pés, ajuste no 013. 4.000, ajuste padrão, total 9907. Nota 03, reduce to final approach speed, call tower 118, decimal 6. Previsse em 118, era para 0. Tower Europa 083, good day, boa noite. Europa 083, good night, we continue approach, send by runway vacated. Continue approach. Tá 9907, faça observador, mantenha presente PRO, limite ao localizador, reduz 200 mais. Mantenha PRO, limite ao localizador. Está mantendo 200 mais, só tá 9907. Salvador, boa noite, o Xané 6310, temos a informação, Vitor, atinge e mantém 110. O Xané 6310, assina identificação, autorizada a chegada da Mari, desceu 050. Identificou 050, chegada da Mari, 6310. Sentimos Lua, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 3. Lua, descendo para 4 mil da Pedro Aéreo. Salvador, boa noite, voo no 076. Com no 076, assina identificação, autorizada a chegada a Mari, desceu 060. Mari 060, voo 1076. Diretriz, the wind is 070 degrees, 11 knots. Clear to land. Clear to land, Europa 083. Voo no 604, após o tráfego na curta final, Lima tem. Após o tráfego na curta, Lima tem, voo no 604. Alfa, Kilo, Pat 3, vai reportar para ingresso na parte principal, 6748. Utilizado. Passou Dona 2 APS, estou precisando de exército, está 9907. Está 3305, complete a aproximação, Chime Torre, 198612. 6310, está presente no ETAP. ETAP, 6310. As duas linhas para Dona, para Serra. 36636, corrige 3305, aguarde pista mil. Fazer 3 on round at 26, right 1219. Aeropa 3 next to the right, staying in frequency for ground. 1 to 1, this morning. 1 to 1, Nemo Sovio. Ground, good evening, Aeropa 3. Aeropa 023, good evening, Tex and Alpha Kilo April 3. And call me to enter April 1. Aeropa 3, Alpha Echo Kilo will call you before entering April 1. What's up? 6748. 6748 está autorizado até o portão 04. Autorizado, portão 46748. Controle Salvador, boa noite, Rio 5972, transfere para cena 220 para 160, informação Victor. Rio 5972, boa noite, aciona identificação, autorizada a chegada Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste no 013. Para 4.000, 1.0.3, quem se identificou 5972? Objeto 5827, Recife, 125, decimal 1. Confirmado para o 5827. Afirmativo, 5827, Recife, 125, decimal 1. 1251, objeto 5827, boa noite. Vai. Total 9907 estabilizado. 9907, complete a aproximação, Chime Torre, 1862. Chime Torre, 18.6, total 9907. Chime 6310, desça para 2.000 pés, ajuste no 013, está livre o ILS, reporte estabilizado. 2.000 pés, 13, reportar estabilizado, FBI 6310. To the left, via the apron to stand number 10. Guarda total. O número 04, contato radar, voo 370, sério conforme. Em ascensão 370, subindo com o Palme Carton, voo no 604. Esse que me voou, atingindo a parede. Zulu, Zulu, reporte para modificação de regras. Notifica da presente, com seus visuais, para pousar no site. Notificado por nós 2329, descendo em 500 pés, ajuste no 093, reporte visual com calma. Zulu. .3305 aos 30, direita, 1219. Obrigado. Tá, prosseguindo 2000 pés? Tá livre. Grato. .3305, boa noite. 3305, prossiga na Alfa, ingresse quilo para o pátio 3. E após pátio 3, pátio 1 está autorizado ingresso, portão 7. Chamativo, 3305. Saulo, Oxana 6313, autorização Guarulhos, por favor. 6313, aguarde só um instante de cópia. Okay. Livre pouso 080 com 10. Livre pouso total 9907. Ciclo Zulu, chame a torre 1-9-8-6-12. O Ciclo Zulu, informe na final no 7, ajuste 1013, no vento 0080 com 10 nós. Total no solo aos 3-2, autorizado o táxi nessa frequência até o pátio 3. Alfa Kilo. Total táxi, mantém escuta nessa frequência para o pátio 3. Chegando a 3-1-3, cópia. Copia. Guarulhos autorizado, 360. Sai na rota Upper Whisky 50, sai na Dael Leda, Poi Leda Bidev. 1 no 9 decimal 8 e 5155 no transponder. 360 aprovou Guarulhos na Upper 50 da El Leda e após Leda Bidev 198, controle 5155 no transponder. 5155, afirmativo, tá correto, chame pronto, puxa acionamento. Controle Salvador, boa noite, Azul 4209. Azul 4209, boa noite, adiciona identificação, autorizada chegada Bonf, desça 050. Chegada Bonf, descendo aos 50, Azul 4209.